Senhor, ver Raquel em dor, inveja no peito, um clamor. Dá-me filhos, grita o seu coração, na sombra da luta, busca a salvação. Traz a esperança, com fé ela dança em aliança. Dan e Neftali, nomes de vitória. Raquel celebra em meio à história. Deus de promessas, escuta o meu clamor. Cessa com Zilpa sonhando, Gade a ser, bênçãos trazendo. Ó Deus em nossas vidas, faz teu querer, na tua bondade queremos viver. Deus de promessas, escuta o meu clamor. Espera, eu confio em teu amor. Na dor e na alegria, tu és meu abrigo. Caminho contigo, meu Deus, meu amigo. Quando as mandragoras surgem em nossa mão, procuramos a ti, Senhor, em oração. Na prova és nosso refúgio e paz, teu amor nos sustenta, sempre nos traz. E Raquel em sombra vê a luz brilhar, Deus se lembrou, pode agora sonhar. José, a promessa que apaga a vergonha, em tua fidelidade a vida se ensancha. Deus de promessas, escuta o meu clamor. Em meio à espera eu confio em teu amor. Na dor e na alegria, tu és meu abrigo. Caminho contigo, meu Deus, meu amigo. Ó Deus, em ti sempre encontrarei a esperança que em meu ser renascerá. Cantos de vida em ti eu cantarei, teu amor, meu Senhor, eternamente será. Escuta o meu clamor. Em meio à espera eu confio em teu amor. Na dor e na alegria, tu és meu abrigo. Caminho contigo, meu Deus, meu amigo. Ó Deus, em ti sempre encontrarei a esperança que em meu ser